3216, desça para 3000 pés, ajustando 015. 3000, 3216. Decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. O Hotel Oscar Zulu da presente autorizado o cruzamento do campo, ok? Autorizado o cruzamento do campo, reporte base para a cabeceira 17, o Hotel Oscar Zulu. Final call tower, 118.95. 118.95, thank you, good day. Fly 9752, call for identity, Mari arrival, descent at level 050. Mari arrival, and descent at level 050. Fly America 9752. Então 07. Salvador Tower, good morning, 355-240 on final approach, passing the altar marker, gear down and locked. 355-240, clear to land, runway 10 and 120 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, 355-240. 3191, 104, 198, vou ver. Delta Zulu. Pouso pairado, cabeceira 30, cabeceira 17 autorizado, 120 graus, 12 nós. Pairado, 917, hotel, Sanzo. Tá, 2 mil. Fly 9752, fly direct, stop. Passou, voltar 3191, decolou, passa 2500. Tango Alfa, papá. Solução 3191, decolou, passa 2500 pés. 3191, contato radar, sua para 340, saída da EL. 340 da EL, autoriza da presente da EL, Oleda. Autorizado da EL. É 3191. Fly 9752, under vectoring, turn left, heading 050. I request the pressure on the stadium for well-wearing flight. Deus Azul 4033, chamou? Do you have conditions to heading 040? No, we have 080 due to weather. And 10 miles more, we have heading to Mare position. After deviation, fly Itapi, 9752. Itapi, okay. Responda 5505 azul 4033 no 09, chame pronto para o chibeco funcionamento. O Aleda da presente para o Hotel 3191 para evitar formações próximas da EL. Confirma, Hotel 3191. Afirmativo, pode o Aleda da presente para evitar formações próximas da EL. Para evitar desvio, para evitar formação, autorizado, Lida. Grata, 3191. 240, 017, agora no 219. 219, 5240, boa. Brown, good morning. 355-240, now at 6A Alpha. 5240, approved turn to the Alpha after Juliet, gate number 01. Alpha and Juliet to turn number 01, 35240. Livre. 16. Correu mais um Sete Romeu na linha de parada no Norte. Mike Juliet Romeu, autorizado ingresso, reforço anela e pronto, cabeceira 17. By 9752, descend and maintain flight level 040. Descending and maintaining flight level 050. Or 040. Sorry. I can fight. Pouso autorizado, pista 90. Pouso 90, 3206. Rotatório ou visual com o pet? Gostaria na rotatória ou visual com o pet, viu? São 3895 aos 19, 19, 8, boa viagem. 19, 8. Foi. Controle. Controle, TAN 3895. TAN 3895, contato radar na decolagem, sua para o 340, saída da EL. 340 da EL, 3895. Azul 4076, sendo identificação autorizada, chegada Mari, desse mantém o 050. TAN 3191, chame Recife, 1251, alternado no 288. Recife, 1288, TAN 3191. Fly America 9752. Go ahead, follow Fly America 9752. To intercept localizer, turn right, heading 050. Heading 050, to intercept localizer, Fly America 9752. Fala, Mike, Juliette Romeu. Estacionamento. Litoral, reporte falando a barra. Estacionamento. Dólar 32 no meio, Juliette. 32 no meio, via Alfa, reporte a cidade de Juliette para ingresso. Vai, importante, Juliette. Gente, mantenha a linha do litoral inicialmente, Mike, Juliette Romeu, agora ele parar o cruzamento. Vai manter a linha do litoral, aguardando autorização para o cruzamento, Romeu. Confirme. Visual com o 7, Vitorinho Juliette. Visual com o 7. Afirmo. Para ingresso no circuito, torre 11895. 71895, grato, até a próxima. Traz agora o voo 4, agora o dia, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte final na 7. Postará na final da 7, viu? Televisão, TV 90. Tá aqui, o azul 4071. O 777 ao solo. A sua escuta pra você. Gostaria de aguardar 10 segundos para ingresso das 2? Pode. Eu 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Grato. A 3216 via Juliette, prossegue portão 10 Adilizano. Juliette 10 Adilizano. Campo cruzamento. Está livre, 177. Qual o futuro está agora, Patrícia? 35240, prosseguindo. Está aguardando aqui no 21, para ingresso, não tem um operador de trigger aqui, confirma essa posição dele? Menos 01, vai contactar aqui, já o pessoal chega. Agradeço muito, 5240, obrigado pela nota. Gente, Vitor Quebec, Quebec, no Mickey Express, Corredor Vera Cruz, reporte Paris para ingresso Interlagos. Correu mais de Leti Romeu, vai alternar e vai para o centro, mantém a linha do litoral. Gente, mais de Leti Romeu, ainda mantendo a linha do litoral, aguarde para cruzamento, temos aeronave na aproximação da pista 190. O mais de Leti Romeu vai manter a linha do litoral e vai manter sobrevoo no centro. Gente. O Fly American 9752 complete right heading 060. The right 060. And please for descent. Descent 2000 feet connect 1015, clear final report establishing localizer. Descent into 2000 feet and I will report establishing localizer Pan America 9752. Thank you. Gana 3895, chame Recife 1251, um, alternado 1288. 4076, desça para 3.000 pés, ajustando a 015, livre da restante de altitude em TAP. 4076, reduza para 2, 10 mais. Vamos agora, 4076. Salvador, Pan-Americana, 7752, establishing local light. By 9752, complete final call tower 118.95. 118.95, thank you. Para Morro de São Paulo, 1.000 pés. Autorizado, irá manter sobrevoo a 500 pés? Sim, após caixa pregos, aciona padrão 0153, controle 1198, torre 118, decimal 95. I come back in outer market, Pan Americana, 7752. Good afternoon, Italy 408, approaching level 150, Costa Mare. Europa 408, Skok Ident, clear, Mare, arrival, distance, flight level 050. Event Mara arrival descend 050, Alita Depo 08. E a Índia, após Alfa, onde espera dar no 0, torre no 895, ajuste no 0 no 5, então bom voo e boa tarde, igual no 777. Índia Alfa, onde espera chama 28, para ver se voo. Boa tarde. O meu assassino chama táxi. Dead. 9752, clear to land, runway 10, 120 degrees, 120 knots. Clear to land for American, flying American 9752. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, livre LS. Para todos no pão, número 15, está no ULF 4276. Apenas para informação, tem um helicóptero nas proximidades de Zulu, mantendo 500 pés, sempre aquele com sua aproximação. Sim, estou indo para o número 2. Não tem ponto de espera no 777. Quanto é o ponto de espera, não? 777. Solo, bom, boa tarde já, web 6741, ó. 741, Guarulhos, tem o 340 autorizado, e copiar. Copio, liga. Web 6741, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Peruísque 50, decola da 10, com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5506, controle 119, decimal 8. Provado 340, Guarulhos, na 350, decola da 10, primeira direita, da El, Leda, Bidev, controle de saída 198, 5506 no transponder. Web 6741, no portão de número 7. Correto, Web 6741, no 7, chame pronto, pushback e acionamento. Chama, obrigado. Four zero eight, fly direct to Tapi, India Tango Alpha Papa. Direct to Tapi, ali mantém no 777. Ali mantém, no 777. E desse mantém o nível 060. Amari pro 060. Informe a linha de pronto, 1-7. 9752 on ground at 3-1, right G1, show on the small island. Não foi. Azul 4076, complete aproximação, torre 10895, bom pouso. 10952. Salvador, boa tarde, é o Gol 974, informação novada. Boa tarde, Gol 954, sendo identificação, autorizado, chegada Mari, desce, mantém o nível 070. Mari para o 070, 754. Gol 941, da presente, voe Itape. Pode manter a proa 10 milhas após Itape, pelo desvio de informações? Será a presente proa, você desviou? Mantendo a proa, por mais 10 milhas após Itape. Gente, Gol 941 no livre desvio, já posta término, a proa do Itape. Botará a proa do Itape, o 941. Alitalia 408, descend 3000 feet, connect 1015. Descend 3000, 1015, Alitalia 408. Mike Juliette Romeu, controle, prossiga. permanente a 500 pés na escuta permanente do controle. Uno 941 desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5. Uno 754 dá presente, voa em Mari. Dá presente, vai voar Mari no 754. E é autorizado descida para o 050, Gol, no 754. 0050. Travado azul 4076. Azul tem livre pouso no 0, 120 graus, com 1 a 12. Pouso livre 4076. Ouro 941, reporte a pronta etapa. Está presente, vou estar seu nome, quatro. Enche e indecida para 4.000 pés o Gol 941. 4.000, vou estar bem. Ajuste no dano. F54, dá presente autorizado por Odi Itap, descida para o 050. 754, Odi Itap para o 050. Corina Juliette, boa tarde, informação, November, Cairo, 1.000 pés. Cairo, 1.000 pés, autorizado, Vitorina Juliette, colodono 7, direita, corredor axé, após caixa pregos, aciona padrão 0160, controle 1198, torre 118.95. Turbulência, 120 graus, com uma dúzia. Reporte iniciando. Veterana Juliette, confirme precisa a bordo. 6 dúzia a bordo, chame 1895, acionamento táxi decolagem, ajuste 1015, Vitorino Juliette, então bom voo e boa tarde. Então, 3804, acena identificação, autorizado, chegada a Mari, desse mantém 060 e reduza para 2509. É o número 4 na aproximação. Acena identificação, autorizada, chegada a Mari, desça e mantém 060 e reduza para 2509, irá seguir como número 4 na aproximação. Oscar, azul 4076, 36, direito 129. Direita, só 129, azul, tá certo. Alitalia 408. Alitalia 408, confirma o speed. Tudo 09, Alitalia 408. Gol 1941, confirma indicada. 250, certo. Gente, reduza para 220, dá fim com o número 2 na aproximação. Opa, número 2, que é 2220. Quebec, proda rotatória no 1500 pés, reporte visual com o 97. Proda rotatória no 1500 pés, visa Quebec. Gol 1941, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000, 1015. Gol no 754, reautorizado 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 com 1015 no 754. Vamos lá, você prossegue com o controle 198 no axé, bom voo. 198, obrigado. Liga, guardião. Vamos prosseguir. Guardião 07, reporte iniciando sobrevoo, apenas informa o helicóptero, Mike Juliette Romeo, Robson 44, efetuando sobrevoo em Undina, 500 pés. Como que ainda não recebo no radar, o Guardião 07. 7 solicita boa direto 2500. Que rumo é o caminho pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Bataria fora da barra, seria condições de boa direto 2500? Direto morro, porém ainda mantendo 1.000 pés, temos aeronaves em descida para 2.000. Sente no aguardo, 1.000 pés, direto morro, fila meu. Vamos, vamos, Quebec, Quebec. Vitor, Quebec, Quebec, visual com 17? Logo na pele. O Vitor Quebec, Quebec, fica atento apenas a um tráfego do Guardião, decolando da 35, em mantendo 500 pés. Gente, chame torre agora, 118.95, Vitor Quebec, Quebec, bom pouso. 118.95, Vitor Quebec, Quebec, grato. Serginho! Salvador, para passar com Vitor Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, mantém o 1.500, continua a aproximação no 7, ponte 4 milhas. Mantém o 1.500, eu passarei 4 milhas, Quebec, Quebec. Sente, confirma a altitude. 500 pés. Juliette Romeu, prossiga. O Guardião 01 no, a proximidade de Simbra, mas quantas milhas o senhor vai se afastar? Vou ficar nas imediações de Simbra. Sente, o Guardião 01 no reporte iniciando sobrevoo. Boa tarde, iniciando sobrevoo, Guardião. Professor, esse vai manter o corredor até 1.000 pés. Sente. Roger, complete final call tower 1-1-8-1-9-5. 1-8-9-5, o Guardião 01 no visual quando leva na final da 1-0. Afirma, visual, está mantendo 400 pés. A imediação será entre Simbra e Duna? Entre Simbra e Duna, mais próxima a Simbra. Sente. Livre táxi, chama ingresso, Vitor Juliette. Autorização do controle. 1-9-4-1 desça para 2.000 pés, ajuste no 0-5, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reporta lá. 4-1. Frequência livre. Solução 1, good afternoon, Italy 408, fully established. Runway 10, gear down and left. 408, continue approach, runway 10. Continue, Italy 408. Vitor Quebec, Quebec, livre pouso no 7, 110 com 10. Pouso, Vitor Quebec, Quebec. 1-5, bom voo, boa tarde, azul 4033. Taxi de ataque, Índia, Alfa, Pantera da Manhã, Zero, a torre lá, 1-1-8-4-5, obrigado, boa tarde. Clear to land, runway 101, 10 degrees, 10 knots. Clear to land 10, Italy 408. 1-7-7-7, chame Recife, 1-2-5-1, alternativa.